ZYK 661, 750 kHz. Super Rádio Piratininga de São José dos Campos. Uma emissora do grupo Semidineme Jorge. Super Rádio Piratininga. A mais popular da cidade. São José dos Campos. Olha a hora, gente. 5:18. A partir de agora você vai ouvir a nossa programação sertaneja. Para vocês a gente toca... Trio Parada Dura. Um homem e duas mulheres. Olha a hora, 5:20. Música lindona, essas duas, né? A primeira música, um homem e duas mulheres, trio Parada Dura. E agora o Abel e Caim cantam pra nós a natureza, ô música lindona. Ô gente, olha a hora, 5:22. Você já foi lá na famosa distribuidora de carne Santana? Pois lá tem costela de ripa e ponta de agulha, só R$10,90 o quilo. A bisteca, R$9,90 o quilo. Lá vocês encontram fraldinhas, R$17,90 o quilo. Toucinho, R$7,99 o quilo. Pé de porco fresco, R$5,99 o quilo. Asa de frango, R$9,90 o quilo. Coxa com sobrecoxa, R$6,49 o quilo. E olha só, aos domingos tem o sorteio de um kit churrasco. Vamos lá? Fica na Avenida Rui Barbosa, esquina com a Carlos Belmiro. Distribuidora de carne Santana. Telefone 3921-1834, 3941-8616. Distribuidora de carne Santana. Olha a hora, 5:23. Lá na Casa do Rádio, Casa do Povo, você vai encontrar de tudo em matéria de rádios, AM, FM, peças, miudez em eletrônicos, tem tudo. E não faltando conversor digital para TV. Esse conversor vai deixar sua televisão com aquele sinal HD que é uma beleza. Então entre em contato com a Casa do Rádio, Casa do Povo, indo até lá. Lá você vai encontrar os vendedores que são muito bons. São pessoas amigas, são pessoas que explicam mesmo, viu? Conversor digital para TV para converter o sinal em HD. Custa só R$ 119,90. Casa do Rádio, Casa do Povo, é na Rubião Júnior, 223-224, ao lado e em frente do restaurante Bom Prato. Bom dia para Odilo, ouvindo o nosso programa, Conceição da Pipoca, o Cirinho, o Antoninho Funileiro. Toninho, daí, como é que tá? Já tá lotado o ônibus? O Toninho tá convidando vocês para a grande festa que vai ser realizada no dia 13, lá em Brasópolis, no bairro da Floresta. Ele tá fazendo assim uma excursão. Se você quiser ir, telefona para 3939-3778, viu? Restam poucos lugares, tá bom? E vamos de música lindona para os nossos ouvintes. Graveiro e Cravinho. Um pedaço da minha vida. 5h25. Eu nasci numa data feliz. Sem meu pai foi que eu me criei. Quinze anos de idade eu já tinha, quando o grupo escolar eu deixei. Trabalhando na lida pesada, minha mãe viúva sustentei. Enfrentando as misérias da vida, fui lutando e nunca reclamei. O destino é traçado por Deus, na luta da vida eu nunca fracassei. Olha a hora, 5h26. Me ajustei, foi numa comitiva, fui ganhando só 30 por mês. Viajemos lá pra Mato Grosso, na fazenda do seu Martinez. Meu patrão lá comprou uma boiada, 700 e bujaguanês. Na contagem o mestiço fumaça escapou, foi no meio de três. Eu joguei meu laço de rodia, lacei pelo chifre as orelhas, salvei. Fazendeiro ficou admirado, me falou, faça isso outra vez. Mandou soltar um boi pantaneiro, enquanto isso a laçada aprontei. Quando o bicho pulou na mangueira, atrás dele também eu pulei. Pra mostrar que eu sou guapo na lida, foi de pialo que o boi eu lacei. Pantaneiro rolou na poeira, segurei nas guampas e o laço eu tirei. Esta minha natureza não tem frio e nem calor. No mato sou ventania e no jardim sou beija-flor. No campo sou cobra verde, na viola cantador. Dentro d'água sou dourado e no laço sou laçador. Agora 5h28, vocês acabaram de ouvir na voz do Craveiro e Cravinho Um Pedaço da Minha Vida. Música bonita, né? HM Tecido Seb. Pois é, ali você vai encontrar tecidos bonitos para você fazer vestido, saia, blusa, fazer calça, camisa, conjuntos, fazer o tipo de roupa que você gosta. HM Tecido Seb também indicam ótimos costureiros para confeccionar do seu gosto. Fica na Rua Vilaça 325, telefone 3921-6462. Fica pertinho da Casa Lotérica. Tecidos para cama, mesa, banho, decorações diversas. Linhos, malhas, sedas, rendas, viscoses, tecidos nacionais importados. Olha, tem tudo lá na casa. HM Tecido Seb. Melhor atendimento, qualidades também, viu? Não vai esquecer. Vai lá e diga que eu virei nosso programa. Agora, 5h29. Você já comprou laje para cobertura da sua casa? Ó, exija marca Laje Líder, pois a Laje Líder fabrica os trilhos, e aqueles trilhos super reforçados, viu? E eles trabalham com lajes H8 até H30. Laje de isopor, de cerâmica, tavelas, todo tipo de cobertura, é piso, é Laje Líder. Laje Líder não é mais caro, mas que é bem melhor é. Fica na Travessa 3140 no Caetê. Telefone 3942-5946, 3922-9224. Você anotou aí, Laje Líder? Então tá bom, é Laje Líder. Uma laje especial para cobertura, para forro e para piso. Bom dia para Dona Alcina dos Bombons. Ô, Dona Alcina, um abraço para a senhora, para o Zetão, João do Porcos. Bom dia para o Paulo do Chibata. Bom dia para todo esse pessoal, amigos. A Odila, a Maria Augusta, Ana Rosa, lá do Amanhecer. Bom dia para o Afonso, a Nair. Bom dia para o Geninho, Dona Nenilda. Bom dia para o Joel, a Leonora, a Clemilda. Bom dia para o Zé Mauro, a Terezinha. Ô, pessoal bacana, nosso abraço. Para vocês a gente toca. Baltazar Violeira e Martinho. Agora 5 horas 31 minutos. Bom dia. A vida é diferente, não é como antigamente. Nosso amor não é o mesmo. Vive sempre irritada, só a vejo revoltada, dizendo coisas a esmo. Acreditei em suas juras e pensei que eram puras. Acabou tudo em nada. Eu assumo a escravidão da pessoa mais amada. Nosso amor foi regredindo, chegou ao ponto em que dormimos em camas separadas. Olha a hora, agora 5h33. 5h33. Rádio Piratininga M 750. Saber aonde e começarmos novamente. Vamos esquecer nosso passado e começarmos novamente. Olha a hora, agora 5 horas e 34 minutos. Vocês acabaram de ouvir Baltazar Violeira e Martinho, Duas Camas Separadas, Princesa dos Bordados, Cortina para Pia, a partir de R$16,90. A capa para máquina de lavar roupas, R$31,90. A cortina para porta, R$18,90. O jogo de tapete para banheiro, 3 peças, R$15,90. O tapete de barbante para porta, R$12,90. Olha a cortina para cozinha em renda de 1,20 m por 2,20 m, R$25,90. Nossa Princesa dos Bordados é legal, né? Fica ali, ó, na Francisco Rafael, pertinho da padaria, em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt. E que mais, hein? É a esquina com a 13 de maio, e no Satélite, na Avenida Perseu 850. Vamos acordando, 5h35 já, viu? A Vitae aqui do centro é uma farmácia e uma casa de cosméticos, florais, fitoterápicos, homeopatias, produtos naturais. É, ali tem até laboratórios para manipulação. E o atendimento? Ali vocês encontram o famoso ômega 3, o verdadeiro ômega 3, ali na Vitae do centro, da rua Sebastião Hummel, na esquina da rua Vilaça. E tem a Vitae lá do Satélite. A Vitae do Satélite está vendendo o famoso produto Morosil. Morosil é para você emagrecer. Tudo o que você precisa para ter a tão esperada silhueta, Morosil colabora para você conquistar. Esse poderoso ativo natural obtido através do suco da laranja vermelha Moro, cultivada no Mediterrâneo, auxilia na definição do corpo, principalmente na região abdominal, ajudando a reduzir as medidas, promovendo melhor gerenciamento do peso. Você tomando Morosil em cápsula, você vai ter uma redução da gordura abdominal de até 50%. Vai lá na Vitae do Satélite, na Avenida Andrômeda 1709, lá no Satélite. O telefone lá, 3933-3362. Então você já sabe, Vitae só tem saúde. Bom dia para você que está acordando agora. O Zé Mauro, o Terezinha, vocês estão bem? A Odete do Jardim Paulista está bem, o Geninho, Dona Nenilda, o Raminho, Dona Sebastiano, o Zezinho, a Aurora, está tudo bem? Então está bem, né? Conceição da Pipoca, o Dila, Alcina dos Bombons, quem mais, hein? Ouvindo o nosso programa, a Maria, Augusta, Ana Rosa, Aldila e Alcina dos Bombons. Para vocês a gente toca mais uma lindona. Cadê a música lindona? Oh, beleza! Se Deus mandasse nos homens, se Deus mandasse nos homens, seria bem diferente. Todo mundo seguiria Jesus Cristo onipotente. Não haveria espaço para nascer uma semente. Estaria cada vez mais previdente. Então todos viveriam de um jeito mais prudente. Se Deus mandasse nos homens, não seria nada igual ao que sempre aparece na notícia do jornal. Nada mais de assassinatos de maneira desigual. Não existiria drogas causando assim tanto mal, que destrói a juventude que é levada a um fim fatal. Thank you. nasce nos homens, como rege a noite e o dia, não haveria inveja, traição, hipocrisia, ficaria ainda mais clara a importância da família. Pais e filhos assassinos, Deus jamais permitiria. Mentira, a maldade e a covardia. Se Deus mandasse nos homens, seria melhor pra gente, pois ele não deixaria ninguém ser inconsequente. Deus do céu exigiria obediência permanente. Adão e Eva a dar ouvido à serpente, não haveria pecados que existem, infelizmente. Olha a hora, 5:40. Se Deus mandasse nos homens, não existiria guerra. Um irmão matando o outro, manchando de sangue a terra. Gente que governa e mata, achando que nunca erra. Jesus Cristo poderoso, que nos ama e considera, volte pra botar um fim no mal que nos desespera. Olha só que musicona lindona, né? Vocês ouviram então mais uma bonita? Quem cantou para nós aqui foi o Tiago Violi Kleber. E o nome da música, Se Deus Mandasse nos Homens. Atenção, donas de casa, você já foi lá no Mercado Rosalina, o mercado barateiro, né? Lá você vai encontrar o leite condensado Piracanjuba. Você levando 3 unidades, você vai pagar só R$ 2,99 cada. Você comprando papel higiênico Mille Bianco Neutro Perfumado, 60 metros, você leva 12 rolos por apenas R$ 11,99. Olha, nas suas compras acima de R$ 50, você pode pegar levar duas unidades de sabão em pote, que chama Ciês Primavera, 2 quilos cada, por apenas R$ 8,99 cada. Lá no famoso Mercado Rosalina tem macarrão galo, espaguete simolina, por apenas mesmo quanto? Só R$ 1,99 só? Nossa mãe do céu, que barato! Linguiça toscana seara, R$ 10,99. Laranja pera, R$ 1,99. Mamão formosa, R$ 3,79. Mas atenção, essas ofertas é válida somente até amanhã. E nas suas compras acima de R$ 50, você pode pegar um pacote de arroz saboroso tipo 5 quilos, por apenas R$ 10,99. Vai lá no Mercado Rosalina, fica nesses endereços. Rua Sebastiana Faria de Oliveira, no Jardim Morumbi, atrás da Igreja Católica. Rua Piraquara Clube, Jardim Telesparque, Vila Sinhá, ali no posto de gasolina. Rua Ubirajara, Raimundo de Souza, Parque Interlagos. Não vire pro canto, não. Já é 5:43. Ô, donas de casa, cortina pra pia a partir de R$ 16,90. Cortina pra cozinha em renda de 1,20m por 2,20m. Só R$ 25,90. A capa pra máquina de lavar roupas a partir de R$ 31,90. Tapete de barbante para porta, R$ 12,90. Jogo de tapete para banheiro, 3 peças, R$ 15,90. E a cortina para porta, R$ 18,90 só. Princesa dos Bordados, ali na Francisco Rafael, pertinho da padaria. em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia, e no satélite, na avenida Perseu 850. Um irmão matando outro. Bom dia para você que está acordando agora. Olha, a hora já é 5 horas 44 minutos. Bom dia para a Laíde, ouvindo o nosso programa, Maria Augusta, lá no bairro, lá, e para Ana Rosa no Amanhecer, né? Para vocês a gente toca Avaré e Jataí, Um Caboclo Feliz. 5:44. Tem uma roça de toco onde o trabalho é suar. Às vezes passo sufoco, mas é um trabalho sagrado. Quando levanto no rancho, deixo o terreno molhar. Tomo um cafezinho quente, pego a matraca e semente. Vou plantar o meu roçar. Coisas que faço, plantando e carpindo roça, sufocado no mormaço. Só bebo água do corote, como carne quando eu caço. Na mira da cartucheira, capim, varanda e mateiro. Não cruza a trilha que passo. Quando a roça está formada, o mais bonito que eu acho, ver o milho embonecado e o arroz soltando cacho. E quando a roça madura, pra aliviar o meu cansaço, e canoa, as crianças e a patroa. Vou pescar lá no riacho. Olha a hora, 5:47. Quando faço a colheita, plantio que eu fiz, vou fazer minhas orações lá no altar da matriz, agradecer ao Senhor por me dar tudo que eu quis. Eu sempre quis ter no sertão um pedacinho de chão. Deus me deu, eu sou feliz. Olha a hora, não vire pro canto. Vocês acabaram de ouvir na voz de Caboclo Feliz, Avaré e Jataí. Bonita essa música, né? Sabe quem telefonou pra mim agora? Aurora, o Zezinho. É, a Aurora telefonou pra anunciar o aniversário da Thalita Ribeiro, que é hoje. Ô, Thalita, parabéns, muitos anos de vida, viu? Parabéns do papai, da mamãe, parabéns de toda a sua família e do nosso programa também. A Beatriz, a Marisa, ouvindo o nosso programa, o Dila, Alcina, dos Bombons, o nosso abraço, tá bom? Agora 5:48. Olha, o depósito Alvorada 2 fica na Avenida Andrômeda 2999, no Bosque, e na Aldemo Veneziane 430, no Alto da Ponte. Ali vocês encontram folha de porta lisa, R$ 59. O tijolo baiano, 11,5 por R$ 19,29, R$ 999 o milheiro. A telha Eternite, 2,44 por R$ 50. Sem amianto, R$ 11,99. A telha de Eternite sem amianto, 2,44 por 1,10, R$ 38 a peça. O piso será o 43 por 43 a partir de R$ 9,90. É o depósito Alvorada 2 que facilita em até 6 pagamentos ou até mais, viu? Vai lá conferir, tá bom? Olha a hora, 5h49. Atenção, a famosa distribuidora de carne Santana tem o preço mais barato de toda a região na mistura do almoço e do jantar. Olha a coxa com sobrecoxa, R$ 6,49 o quilo. Asa de frango, R$ 9,90. Pé de porco fresco, R$ 5,99. Toucinho, R$ 7,99. Bisteca, R$ 9,90. A costela de ripa ou ponta de agulha, R$ 10,90. Fraldinha, R$ 17,90. Barato, né? Sabe onde fica a famosa distribuidora de carne Santana? Fica na Rui Barbosa, na esquina da Carlos Belmiro, ali no centro de Santana. Telefone 3921-1834, 3941-8616. Distribuidora de carne Santana. Meu amor. Bom dia para Gláucia ouvindo o nosso programa. Bom dia para Beatriz, a Marisa. Bom dia para o Zezinho e para a Aurora. E bom dia para a Thalita Ribeiro, que está aniversariando hoje. Ô, Thalita, parabéns, muitos anos de vida, viu? Votos de muitas felicidades de todos os seus amigos, tá ok? E vamos prosseguindo, rodando mais uma lindona, vamos? Ataíde Alexandre. Olha a hora, 5h51. Onde eu tava com a minha cabeça, quando eu disse, por favor, me esqueça, eu já não te quero mais. Ai, ai, ai, nem o último beijo eu te dei, simplesmente eu me afastei e você chorou demais. Ai, ai, ai, hoje eu vou te contar a verdade. Não pensei que a felicidade estivesse tão perto assim. Hoje eu sei, descobri a besteira que eu fiz. Na verdade, eu só fui feliz quando tive você junto a mim. Hoje você tá feliz, eu sei. Alguém te dá o amor que eu neguei. Hoje quem chora sou eu. Hoje o pranto é meu. Sei o quanto errei. Você me amou, eu nem percebi. Só fui capaz de enxergar depois. Não precisa perdão, eu assumo que não cuidei bem de nós dois. Se ligar o rádio por acaso e de repente ouvir a minha voz, não mude de estação, escute o coração de quem te ama. Eu tenho tanta coisa pra dizer e gostaria que chegasse até você. Por isso é que eu lhe peço, por favor, não desligue o rádio. Eu vou lembrar a música que um dia você ouviu pela primeira vez em minha companhia, falando de amor e ilusão. Eu quero te dizer que te preciso e continuo sendo aquele amigo. E quero estar contigo mesmo sendo assim, em forma de canção. Não desligue o rádio, escute a minha voz. Eu ando tão sozinho e não consigo esquecer. Eu e você já fomos nós. não desligue o rádio. Escute essa canção. É a única maneira que achei para chegar até seu coração. Quando eu acordei pela manhã, tive vontade de apertá-la em meus braços. Só a saudade encontrei no seu lugar. Fui revivendo nosso amor passo a passo. Em pensamento eu ainda pude ver nossos encontros e a nossa primeira vez. Você tremendo, dizendo eu te amo, embaraçando-se na sua timidez. Você marcou demais, como marcou. Me deu amor e paz, depois levou. Tendo fingir que foi um sonho e que tudo acabou. Mas é impossível, sim. Hora, 5 horas, 55 minutos. Bonita essa música, né? Vocês ouviram então na voz do Ataíde Alexandre, que cantou para nós um popurri. Cantaram Não Precisa Perdão, Não Desligue o Rádio e Você Marcou para Mim. Quem tá feliz da vida hoje é o Vardeco. O Vardeco tá todo feliz da vida porque o netinho dele, o Miguel, está aniversariando hoje. Ô Miguel, parabéns pelo seu aniversário hoje, primeiro aninho, feliz da vida. Ô Vardeco, você mandou tocar uma música assim para o seu netinho, eu vou tocar essa aqui para ele, tá bom? A sua chegada aqui neste mundo veio despertar mais amor e carinho e a felicidade a cada segundo. Tenha certeza que sua presença trouxe alegria e muita emoção. Quero te dar o calor dos meus braços, sentir as batidas do seu coração. Mais uma estrela no céu a brilhar. Quando seus lábios sorriram pra mim, senti uma lágrima no rosto rolar. Eu quero estar sempre ao seu lado, ver você correndo pra lá e pra cá. Desejo também voltar a ser criança e junto contigo, netinho, brincar. Sentimos honrados em te receber e ver esta luz que nos teus olhos brilha. Que Deus te abençoe, netinho querido, e sua jornada seja bem sucedida. Nesta caminhada serei o seu anjo, seguir em seus passos pela estrada da vida. Nesta caminhada serei o seu anjo, seguir em seus passos pela estrada da vida. Agora falta só um minuto para as 6 horas. É hora da nossa oração. É hora de nós agradecer, primeiro de tudo, agradecer a Deus por tudo que nós temos, pela nossa família, agradecer pelos nossos amigos, agradecer por mais um dia de vida, agradecer pelo dia de ontem e agradecer pela noite, agradecer pelo novo dia que está começando. E pedir ao nosso bom Deus que dê para nós a esperança de um novo dia ser cheio de alegria, saúde, felicidade para todas as pessoas. Eu sei que nós pedimos e tenho certeza que Deus, na sua infinita bondade, Ele vai nos atender. Agora, uma grande parte depende de nós, porque não adianta nós fazermos um pedido e Deus cuidar de nós e nós não fazer por dom de nós estragar o nosso corpo com coisas que não faz bem para o organismo. Tem muitas pessoas que às vezes ficam doentes e acha que é ter castigo, acha que é uma doença, que ele não merecia aquela coisa toda, mas não sabe que fez muita extravagância, comeu coisas que não deveria comer, bebeu algo que não deveria beber, ficou no sereno tantas noites e por aí vai, tomando friagem, aquela coisa toda. E tudo isso reflete, principalmente no final da vida. Eu me lembro que papai falava sempre, uma noite que você passa aí no sereno, que passa, porque quando a gente é jovem, quando a gente está naquela flor da idade, a gente quer se divertir e nos bailes. E o velho sempre falava isso para nós, que uma noite de sono perdida era uns 2 ou 3 anos de vida a menos. Ele queria dizer que a gente ia ficar doente, que isso ia fazer falta para a saúde da gente. Outra coisa que faz mal também é o cigarro, as bebidas, que são drogas e que as pessoas, infelizmente, são viciadas nessas coisas e outros tipos de droga também, que aos poucos vai levando à morte. Mas antes da morte tem a doença. Tem o padecimento do corpo, porque o corpo está deteriorado. O corpo está doente porque ele foi agredido através de drogas que a gente mesmo colocou lá dentro. A gente é um suicídio, essas pessoas, é um suicídio, assim como é que eu posso dizer, inconsciente, exatamente a palavra correta. Ela está se matando sem saber que está se matando. Ou mesmo que a vez sabendo, mas não se esforça para largar de um vício que está acabando com ela. A gente nota hoje em dia que a pessoa é boa, a pessoa tão legal, e está sofrendo porque no passado não deu valor na saúde que tinha. Mas nunca é tarde para se apegar com Deus e pedir para Ele ajudar, para guiar um remédio, para que você possa sarar, não digo, mas melhorar aquela dor, aquela angústia, aquele lado negativo que a gente tem no pensamento. Peça para Deus, que Ele vai te ajudar. Espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. De Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. Agora 6:05. ZYK 661, 750 kHz. Super Rádio Piratininga de São José dos Campos. Uma emissora do grupo Semidineme Jorge. Super Rádio Piratininga. A mais popular da cidade. São José dos Campos. Olha a hora, gente, agora 6:06. Alô, cidade, alô, zona rural, alô, amigos, bom dia. Como é que vai vocês, tudo bem? Então, a partir de agora, você vai ouvir a nossa programação sertaneja. Começamos o programa, era 5 da manhã, vamos ficar juntos até as 8 horas. Até lá, a gente vai falar das firmas, a hora certa, boa música sertaneja. Tudo isso só pra você que tá na escuta da gente. Você vai perceber, você vai ver que Deus é fiel. Lembrando que a direção geral é do nosso amigo José Geraldo. A apresentação, a programação deste amigão de vocês, que é o Valdomiro Moreira. E a gente lhe deseja um bom dia. Segunda-feira, dia 24, a lua está em minguante, viu? E essa voz bonita que você está ouvindo aí, ó. É a Thalita Ribeiro que está aniversariando hoje. A Thalita Ribeiro comemora mais um aniversário e nós enviamos a ela felicidade, muitas alegrias, votos de muitas realizações positivas, né? Thalita, parabéns pelo seu aniversário, parabéns da Aurora, do Zezinho, parabéns de todos os seus fãs e parabéns do nosso programa também, viu? Aquela música que nós tocamos, Netinho querido, atendendo o nosso amigo Vardeco, que oferece para o netinho dele, o Miguel, que faz aniversário hoje também. Quem interpretou a música foi as Damas de Ouro, Rosiane e Lucimara, e a letra é do nosso amigo Antônio Elias. Antônio Elias, um abraço, obrigado pela sintonia, tá bom? Vamos de música, gente! Olha só que beleza! Chitãozinho, Chororó, Leandro e Leonardo, e a Coxa de Retalhos. Agora 6:08. Aquela coxa de retalhos que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela coxa de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica que está vivendo, será como agasalho, coxa de cetim. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, da colcha e também de mim. Eu sei que hoje não te lembras dos dias amargos Agora, 6:10, 6:10. Bom dia. Só que beleza de música, né? A gente matou a saudade ouvindo na voz de Chitãozinho Chororó e Leandro e Leonardo, a colcha de retalhos. Vamos falando das firmas que patrocinam o programa, vamos lá. Olha, gente, a famosa farmácia Aquamarina é a farmácia mais procurada de toda a região, por causa que ali é laboratórios também. E eles fabricam o famoso creme Triupi. Esse creme Triupi que nós estamos anunciando é bom para você, mulher. É bom para sua face, é bom para sua pele. Tira rugas e pés de galinha. Olha você, ele deixa sua pele lisa, deixa sua pele bonita. Creme Triupi é o creme cirúrgico mais famoso mesmo. Você vai encontrar na farmácia Aquamarina. 3941-7411. Avenida Heitor Vila Lobos, 1537, na Vila Rubi, tá bom? Telefone 3941-7411. Olha a hora, 6:12. A famosa Clínica Dentária Sem Dor fica na Rodoviária Velha, no número 76, ali quase na esquina. O telefone 3921-3866. O doutor Walter, o doutor Renato, começa a atender às 7 da manhã, gente, que bacana! Olha ali, faz todo o tratamento e você pode pagar a prazão, viu? Ali na Rodoviária Velha, ao lado do estacionamento, ali quase na esquina. E na rua 15 de novembro, 136, primeiro andar, está a doutora Valquíria, doutor Valdir e doutor Vânio. 3941-4126. Na rua 15 tem o doutor João. Doutor João está no número 121, no primeiro andar. 3942-6130. Rua José de Campos, esquina com a Estrada Velha, Rio São Paulo. Dr. Wanders. Telefone 3934-7677. Lá no Jardim Morumbi, lá na saída que vai pra Jacareí, viu? Clínica Dentária Sem Dor. O nosso bom dia para o Tinoco do Vale. Bom dia para a Thalita Ribeiro, que está aniversariando hoje. Bom dia para Ana, ouvindo o nosso programa na Rosa, a Maria Augusta. Bom dia para Laide. Bom dia para o Vardeco, que está parabenizando o netinho Miguel, que aniversaria hoje. Bom dia para a Beatriz, a Marisa, a Odila, a Alcina dos Bombons. Bom dia para a Conceição. Bom dia para o Joel, a Leonora. Bom dia para você que está acordando agora, né? Vamos de música lindona, vamos! Um apagão no Natal. Goiânia e Paranaense. Olha a hora, 6:15. 6:15. Caminhando bem cansado, se foi avistado numa rodovia. Um homem carregando um saco, percebi que fraco talvez estaria. Sem ter por onde ficar e sem alimentar, pela estrada seguia. Na chuva ou na tempestade, até pra cidade ele prosseguia. Quando chegou na cidade, comer à vontade ele não poderia. Semblante, nenhum restaurante lhe atendia. Mesmo o resto de comida, se fosse servida, lhe fortalecia. E até mesmo um pedaço de pão, de bom coração, ele agradecia. Olha a hora, 6:16. Anoiteceu, era Natal e muitos, afinal, grande ceia fazia. E o homem num banco da praça, tão triste, sem graça e sem ter moradia. Tão solitário ele estava, mas não reclamava por nada que via. Sem ter sequer um panetone, este pobre homem num banco dormia. Dos fogos que o povo soltava, o espaço brilhava e tudo coloria. Após a comemoração veio um grande apagão e faltou energia. Toda a fartura da mesa muitos com certeza não enxergaria. Porém se avistava um clarão sobre um cidadão que no banco dormia. Julgue alguém, isso não lhe conduz. O mestre foi crucificado por nós, judiado e morreu numa cruz. Não queira ser importante, o nosso comandante é somente Jesus. Mude sua caminhada, existe uma estrada, existe uma luz. Olha a hora, agora 6:18. Bonita essa música, né? Um apagão no Natal. Cantou pra nós o goiano e o paranaense. Bom, vamos falando agora do que mesmo? Da Som Lemos, né? A Som Lemos, gente, é uma loja que vende CDs, DVDs, limpa CDs. Olha, todas essas músicas que nós tocamos aqui, você encontra na Som Lemos. A Som Lemos é a maior potência de CDs do Vale. Ali tem lançamento, temas de novela, sucessos do passado. Lançamentos, temas de novela, músicas clássicas, músicas gospel, tem tudo ali na Som Lemos. Acordoamentos para violões, violas, cavaquinho. Tem violões, tem viola, tem capa para instrumentos. Vai lá na Som Lemos. É na rua 15, número 25. Telefone 3921-7164, Som Lemos. Não, não vire pro canto 6:19. Lá na Casa do Rádio, na Casa do Povo, você vai encontrar o famoso conversor digital. Esse conversor digital tá mudando completamente a maneira de você pensar sobre televisão. Só para você ter uma ideia, a dona Alcina dos Bombons comprou lá na Casa do Rádio. Ela acabou de telefonar para mim que vem buscar mais, porque a televisão dela ficou que é uma beleza. Ficou com outra imagem, ficou nítida, ficou linda mesmo. Por isso que a gente recomenda a vocês que a televisão, ela está mudando. Antigamente era preto e branco, depois veio a colorida, depois veio o sinal analógico. Agora é o sinal HD. Então, este aparelhinho, ele muda para sinal HD, tá bom? Vai lá na Casa do Rádio, Casa do Povo, é na Rubião Júnior 223-224, ao lado e em frente do restaurante Bom Prato. Olha a hora, 6:20. Bom dia para você que está acordando agora. Bom dia para a Thalita, que está aniversariando hoje. Bom dia para o Tinoco do Vale. Bom dia para o Miguel, o neto do Vardeco, que está aniversariando hoje. Bom dia para o Joel, a Leonor, o Toninho Funileiro. Fala nisso, o Toninho Funileiro está fazendo uma excursão dia 13 agora de novembro para Brasópolis, lá no bairro da Floresta. Haverá uma grande festa. Churrasco o dia todo. Beleza, né? Então, se você quiser ir, o telefone lá do Toninho, para você reservar o lugar, é o 3939-3778, viu? Tá dado o recado, então. E vamos de música lindona. Craveiro e Cravinho, a origem da vida, 6:21. Eu sei, o mundo em 6 dias deixou tudo em seus locais. Formou globo terrestre, as lagoas e canais. Fez nascer grandes florestas e os frutos vegetais. Fez o sol que nos dá o dia e o mesmo nos dá os sinais. Fez a vida e raciocina e o homem racionais. Fez Adão, depois a Eva por suas mãos liberais. Fez pra começar a raça com origens fundamentais. Fez o centro dos desertos e belezas principais. Criou também o pecado para os viventes mortais. Deixou a vontade livre, cumplicidades fatais. Olha a hora, 6:23. Deu ao povo suas leis com seus direitos iguais. Fez o macho e sua fêmea e inúmeros casais. A serpente traidora dizia me acompanhar. essa fruta é saborosa, porque dela não provais. Adão e Eva se iludiram, violaram as ordens celestiais. Fez o céu também a terra com forças proporcionais. O sol brilhando no espaço como pedras de cristais. Fez a lua cor de prata e as estrelas divinais. Fez o peixe d'água doce, dos altos mares e cais, milhares de qualidade, não se vê duas iguais. Formou a terra sagrada e rica de materiais, criadora e produtiva de alimentos em gerais. Nos deixou a profecia que não foi falada atrás. Deixou esse mandamento, cresceis e multiplicais. Enche a terra, cultive a terra, tenha um só Deus eterno seja. Eita nós! Graveiro e Cravinho, música bonita deles, né? Cantaram pra nós A Origem da Vida. Ô, gente, olha a hora, já é 6 horas e 25 minutos. 6h25. Você já foi lá na HM Tecido Seb? Nossa, essa loja vende cada tecido mais tão bonito. Olha, tecidos para vestido, tecidos para blusa, tecidos para saia, tecidos para calça, camisa, terno, conjunto. Você comprando o tecido e mandando confeccionar do seu gosto, na medida do seu corpo, é outra coisa. É muito mais elegante. A hora que você vestir, aí que você vai ver a diferença. Você vai ver que não tem nada sobrando, não tem nada faltando, tá tudo certinho, você fica até bem mais bonito. Opa! HM Tecido Seb. Fica na rua Vilaça 325 e eles indicam ótimos costureiros, tá bom? Fica ali pertinho da Casa Lotérica. HM Tecido Seb. Olha a hora, já é 6 horas e 26 minutos. A Laje Líder é uma laje especial para cobertura, para forro, para piso. Não, essa laje aqui eu vou dizer para você, você precisa conhecer melhor essa Laje Líder, porque é muito boa, gente. A Laje Líder é uma laje especial para cobertura, para forro, para piso. Você que está ouvindo o nosso programa, não esqueçam de comprar Laje Líder. Para reforma, para aumentar mais um cômodo, é Laje Líder. Essa é a laje que nós falamos, que é de, tem da H8 até H30. Trilhos com muito, é muito forte os trilhos, muito bom. Resistente, Laje Líder. Travessa 340 no Caetê. 3942-5946, 3922-9224. Laje Líder, não vai esquecer, viu? Olha a hora, 6 horas e 27 minutos. Bom dia para Beatriz, para Marisa, bom dia para Laide, bom dia para o Tinoco do Vale, bom dia para Odila, bom dia para Zélia Ferreira, bom dia para Léo, bom dia para Gláucia, bom dia para Terezinha, bom dia para o Zé Mauro, bom dia para todo esse pessoal, amigos que ouve o nosso programa, bom dia para o Geraldo César, bom dia para a Valéria. Bom dia para todos vocês, tá bom? E vamos de música lindona, vamos, sucessão do passado. Tião Carreira e Pardinho. Triste sorte de um homem coitado, quando é destinado ao rumo do nada. Só encontra amarguras na vida, estradas compridas, espinho traçada. Pelo mundo eu vaguei sem destino, desprezei a casinha da serra. Por amar uma ingrata fingida, perdi a mãe querida e os prazeres desta terra. Música. traição. Minha triste intenção era ir pra não voltar. Minha pobre velhinha chorava, ajoelhada, implorava para me ficar. Mas o ódio roubou minha calma, com a alma ferida fui embora. Fui cumprir meu destino perverso, mãezinha, hoje peço perdão à senhora. Irei bem cedinho quando os passarinhos cantar na arvorada. Disse hora de uma despedida, Deus terra querida, Deus companheirada. Com a lua desta madrugada me despeço em uma serenata. Vou cantar uma triste canção pra magoar o coração desta tirana ingrata. Triste viver sem ninguém, a quem fiz tanto bem me trazia enganado. Minha velha morreu de desgosto, hoje trago em meu rosto de pranto molhado. Essa terra que me viu nascer, que jamais pode ser esquecida, voltarei pra trazer umas flores, ofertar em louvor a mãezinha querida. Música bonita essa aí, sucessão, essa música é antiga, né? Casinha da Serra. Cantaram para nós Tião Carreiro e Pardinho. Bom, deixa eu falar para vocês agora da Princesa dos Bordados. A Princesa dos Bordados tem cada cortina bonita, cortina para pia, ó, a partir de R$16,90. A capa para máquina de lavar roupas por apenas R$31,90. A cortina para porta, R$18,90. O jogo de tapete para banheiro, 3 peças, R$15,90. E o tapete de barbante para porta, a R$12,90. A cortina para cozinha em renda de 1,20m por R$2,20, R$25,90. Princesa dos Bordados, ali na Francisco Rafael, pertinho da padaria, em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. E no satélite, na Avenida Perseu, 850. Princesa dos Bordados. Ora, então. Olha a hora, 6:31. Você quer perder sua barriguinha, quer? Nós temos um remédio aqui que é uma porretada, viu? É o famoso Morosil. Você vai encontrar lá na farmácia Vitae, lá do satélite. Olha só como esse remédio é bom. Ele ajuda você a perder a medida corporal, isso você vai perder mesmo. A gordura abdominal, o alto nível de triglicerídeos e colesterol. E ajuda você a ganhar mais saúde, uma nova silhueta e autoestima. Só para você ter uma ideia, você tomando esse produto Morosil, você vai ter uma redução de gordura abdominal de até 50%, gente, comprovado. Morosil contribui para transformar o modo como você trata seu corpo, fazendo com que cada dia você se apaixone mais por si mesmo. Ah, beleza, esse Morosil é meio doidão mesmo, viu? Você vai encontrar lá na Vitae, da Avenida Andrômeda, 1709, no satélite. O telefone é 3933-3362. E tem a Vitae aqui do centro, aqui na rua Sebastião Hummel, 347, no centro. Ali tem cosméticos, florais, farmácia, laboratórios. Ali vocês encontram o ômega 3. Fitoterápicos, homeopatias, produtos naturais. É, vem até a Vitae do Centro, Rua Sebastião Hummel, ali na esquina da Rua Vilaça. Ah, fica onde mais mesmo? Telefone 3922-7728, viu? Então tá bom. Bom dia pra você que está acordando agora. Ô Tinoco do Vale, bom dia. Talita, ó, parabéns pelo seu aniversário hoje, viu? Muitos anos de vida, que essa data lindona repita por muitos e muitos anos, com saúde, alegria, felicidade. Parabéns de seus pais, parabéns do nosso programa. E parabéns também para o Miguel, o neto do Vardeco, que está aniversariando hoje. E eu vou tocar para vocês uma música que eu acho lindona. Ué, cadê a música? Vai sair ou não vai? Mas que coisa! Ah, Conceição da Pipoca mandando um abraço para todos os aniversariantes de hoje. Alô, Tereza da Vila Maria, amanhã é o seu, né? 6h34. Mais longe que estiver, você vai pensar em mim. Aí, né? 6h35. Horas e 36 minutos. Bonita essa música. A gente acabou de ouvir na voz aí do Kleber Viola, né? O nome da dupla, Tiago Viola e Kleber. Nas águas dos dois lençóis. Nas águas de dois lençóis, tá bom? Então a gente vai falando agora do grande mercado Rosalina. Donas de casa, bom dia, como é que vai a senhora? Tudo bem? Então a gente vai falar para vocês que hoje lá no mercado Rosalina tem laranja pera a R$ 1,99 o quilo. Mamão formosa R$ 3,79 o quilo. Tem linguiça toscana seara R$ 10,99 o quilo. E olha só cada ofertona. Nas suas compras acima de R$ 50,00, você pode levar, quer ver só, duas unidades de sabão em pote Kissam, Maciez e Primavera, 2 quilos cada, por apenas R$ 8,99 cada. Nossa mãe do céu, que barato! E tem mais, lá no Mercado Rosalina, leite longa vida Mococa integral, o litro, R$ 1,99. O macarrão Galo, 500 gramas, R$ 1,99. Papel higiênico Mille Bianco neutro perfumado, 12 rolos de 60 metros, R$ 11,99. Cada compra acima de R$50, você pode pegar um pacote de arroz saboroso tipo 1,5 quilos por apenas R$ 10,99. Sabe onde fica o Mercado Rosalina? Fica na rua Ubirajara, Raimundo de Souza Parque, Interlagos, rua Piraquara Clube, na Vila Sinhai Telesparque, no posto de gasolina. Rua Sebastiana Faria de Oliveira, Jardim Morumbi, ali atrás da Igreja Católica. Mercado Rosalina. Lembrando que essas ofertas é somente até amanhã. Agora 6h39. Cortina para pia a partir de 16,90. Capa para máquina de lavar roupas, 31,90. Cortina para porta, 18,90. O jogo de tapete para banheiro, 3 peças, 15,90. O tapete de barbante a partir de 12,90. Tapete de barbante para porta. Cortina para cozinha em renda de 1,20 por 2,20 a 25,90. Princesa dos Bordados, ali na Francisco Rafael, pertinho da padaria. Em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. Ô, belezura, gente! E tem no satélite também, na Avenida Perseu, 850, viu? Princesa dos Bordados, onde vocês encontram só bordados de Ibitinga. Ô, gente, olha a hora, 6h40, não virem pro canto. Hoje está aniversário do Miguel, neto do Vardeco, comemorando o seu primeiro aninho, e a nossa amiga Thalita Ribeiro está aniversariando hoje também. Nossos parabéns aos aniversariantes de hoje. E a gente toca para vocês... Antônio, Antoninho e Darcy. A última morada. Olha a hora, 6h40. Cedro, de tristeza até chorei, ainda mancha no tronco dos prantos que eu derramei. Já não tem aquela sombra que caía sobre mim, meu amor já não mais vive na cidade de Coxim. Saio deixando saudade, sofreu como eu sofri. Deixou uma mensagem que nunca esquece de mim. Foi embora pra bem longe, pra onde foi eu não sei. Debaixo do pé de cedro, novamente eu chorei. Eu já fiz a minha prece à Santa Virgem Maria. Junto ao meu pé de cedro, sei que morrerei um dia. Na minha última morada, não quero flores nem vela. Quero que escrevam na campa meu nome e também o nome dela. Eu voltei da minha terra, mais triste e mais comovido, porque meu cedro frondoso padece junto comigo. Cruel dor da saudade e o tormento da paixão, parece que ele sente a minha negra solidão. 20 anos se passaram, suportei a grande dor. Não tenho mais esperança de rever meu grande amor. Debaixo da terra fofa, meu pranto foi derramado junto ao meu pé de cedro. Eu quero ser sepultado. Olha a hora. agora 6h43. Bonita essa música, né? Antônio, Antoninho e Darcy, A Última Morada. Você vai construir? Tá construindo já? Então faça uma visita no Depósito Alvorada 2. Nossa, lá vocês encontram tijolos baiano 11,5 por 19,29. 999 o milheiro. A folha de porta lisa, olha só, por apenas R$ 59. A telha Eternite 2,44 por 50, 11,99. A telha Eternite 2,44 por 1,10, sem amianto, R$ 38. Vai lá no Grande Depósito Alvorada 2. Lá tem piso Seral 43 por 43 a partir de R$ 9,90. O Depósito Alvorada 2 está localizado em dois endereços. Na Avenida Andrômeda, 2.999, no Bosque. E na Aldemo Veneziane, 430, no Alto da Ponte. Olha a hora, 6h44. Gente, você já foi lá na distribuidora de carne Santana? Lá tem coxa com sobrecoxa de frango, 6,49. Lá tem asa de frango, 9,90. Lá tem pé de porco, pé fresquinho, 5,99. Toucinho, 7,99. Fraldinha, 17,90. Costela de ripa ou ponta de agulha, 10,99. Bisteca, 9,90. Nossa, que baratão! Vai lá na famosa distribuidora de carne Santana. É na Rui Barbosa, esquina com a Carlos Belmiro, 3921-1834, 3941-8616. Alô, Lenice, alô, Bruna, alô, Luiz, bom dia! A Leonor, o Joel, tá mandando pra Thalita Ribeiro, parabenizando pelo aniversário. Alô, Odila, alô, Alcina dos Bombons, alô, Gláucia, alô, Zélia Ferreira, alô, Beatriz, Marisa, alô, Alaide, bom dia. Vamos de música, lindona, vamos, quem é que vai cantar bonito pra nós agora? Leonardo... Tá rindo de quê? 6h46 agora. Agora tá do jeitinho que ela quer. Eu tô nas mãos dessa mulher. Eu tô nas rédeas da paixão. Eu tô comendo pão que ela amassa. De caçador virei a caça, escravo do seu coração. Eu que jogava um laço e não tremia, que provocava e não corria, e mulher nunca me fez chorar. De touro bravo virei, hoje sou santo, só faço o que essa mulher manda. Ah, tá rindo de quê? Coração de pedra também se quebra, basta sofrer. Ah, não tô nem aí. Eu sou velho, eu sei, me apaixonei, você pode rir. Que ela quer, eu tô nas mãos dessa mulher, eu tô nas rédeas da paixão. Eu tô comendo pão que ela massa de caçador, virei a caça, escravo do seu coração. Eu que jogava o laço e não tremia, que provocava e não corria, e mulher nunca me fez chorar. De touro bravo virei um bezerro manso, já fui diabo, hoje sou só faço o que essa mulher manda. Ah, tá rindo de quê? Coração de pedra também se quebra, basta sofrer. Ah, não tô nem aí. Eu sou dela, eu sei, me apaixonei, você pode vir. Ah, tá rindo de quê? Também se quebra, basta sofrer. Ah, não tô nem aí. Eu sou dela, eu sei, me apaixonei, você pode ir. Olha a hora, 6 horas 49 minutos. Vocês acabam de ouvir na voz aí do Leonardo. Tá rindo de quê? Então, tá bom. Então, olha a hora, 6h49. A farmácia Aquamarina, ela tem o famoso creme Triup, porque eles fabricam. A farmácia Aquamarina é laboratórios de manipulação. A sua receita, ela é feita dentro de 1 hora no máximo, tá bom? E se você quiser, eles entregam para vocês. O telefone 3941-7411, Avenida Heitor Vila Lobos, 1537, na Vila Rubi. Ó, eles têm o creme Triup, que é um creme especial para tirar rugas, pés de galinha, tira flacidez, deixa a sua pele mais jovem, deixa a sua pele mais firme, deixa a sua pele mais vigorosa, deixa a sua pele muito mais reestruturação da sua pele, é com esse famoso creme Triup. Não esqueça de fazer uma visita na farmácia Aquamarina, 3941-7411. Heitor Vila Lobos, 1537, na Vila Rubi. Olha a hora, 6h50 agora. Na Som Lemos, você vai encontrar todos esses CDs que nós tocamos aqui no programa. A Som Lemos tem CDs, DVDs, limpa CDs, limpa lentes de CDs. E a Som Lemos tem o famoso CDs gospel, CDs evangélicos em geral, CDs de músicas clássicas, violões, violas, cavaquinho. Tem a capa, tem acordoamentos, tem tudo ali na Som Lemos. Chega lá, procure pelo Paulo, a Bete, o Luciano, a Rafaela, a Viviane. É uma família atendendo você, viu? Som Lemos, Rua 1525, ali no centro. Não vá virar pro canto, não. Já é 6 horas 51 minutos. Meu amigo Zé Cantor tá mandando um abraço lá para Thalita Ribeiro, parabenizando pelo aniversário. Aproveita e manda para o seu Joaquim, para a dona Abigail também. Tá mandado, viu, Zé? E ele manda para todos os amigos. Tinoco do Vale tá ouvindo o nosso programa, Lenício, Bruno, Luiz. Ouvindo o nosso programa, Conceição, mandando para Thalita, parabenizando pelo aniversário. O Zezinha, Aurora, que tá mandando para Thalita, parabenizando pelo aniversário. Enfim, a Alcina dos Bombons também mandando. E a gente manda um abração bem apertado para todos vocês. Vamos de música? Vamos lá! André Andrade, Tudo por Ela. Eita, nós! Olha a hora, 6h52. 6h52. Eu tenho medo de não continuar e depois chorar e me arrepender. Eu tenho medo de me apaixonar e depois chorar e depois sofrer. Eu tenho medo de não continuar e depois chorar e me arrepender. Eu tenho medo de me apaixonar e depois chorar e depois sofrer. Por ela, por ela. de ficar sozinho, ficar sem carinho e depois chorar. É sem decisão, me mata, me mata, me mata. Se ela for, eu vou beber por ela, vou chorar por ela, vou ligar pra ela. Eita, nós, olha a hora, 6:53. Eu tenho medo de não continuar e depois chorar e me arrepender. Eu tenho medo de me apaixonar e depois chorar e depois sofrer. Eu tenho medo de não continuar e depois chorar e me arrepender. Eu tenho medo de me apaixonar e depois chorar e depois sofrer. Por ela, às vezes penso em mandá-la embora. Quando chega a hora, a coragem não dá. Eu tenho medo de ficar sozinho, ficar sem carinho e depois chorar. É sem decisão, me mata, me mata, me mata. Se ela for, eu vou beber por ela, vou chorar por ela, vou ligar pra ela. Chorar por ela, vou ligar pra ela. Se ela for, eu vou beber por ela, vou chorar por ela, vou ligar pra ela. Nossa, que beleza! Olha a hora, agora 6:55. Vocês acabaram de ouvir na voz de Andréia Andrade, Tudo por Ela. Vamos lá falar com o pessoal da Clínica Dentária Sem Dor. A Clínica Dentária Sem Dor está localizada ali na Rodoviária Velha. Ali no bem ao lado ali do estacionamento, né? Quase na esquina. Ali está o Dr. Walter e o Dr. Renato. O Dr. Walter e o Dr. Renato são pessoas muito legais, grandes profissionais. Ele cuida dos seus dentes sempre com aquele capricho, aquela dedicação. Pessoal, amigos mesmo, viu? É na Rodoviária Velha, número 76, quase na esquina. 3921-3866. Na rua 15 de novembro, 136, ali está a doutora Valquíria, doutor Vani e doutor Valdir. Telefone 39414126. Lá na saída que vai para Jacareí, lá na Zona Sul, lá pertinho, lá no Jardim Morumbi, lá está o doutor Vander, está bem em frente, o último posto de gasolina, 39347677. E aqui na rua 15 tem o doutor João, no número 121, no primeiro andar, 39426130. Clínica Dentária Sem Dor, gente. Olha a hora, não vire pro canto, já é 6:57. E atenção, a Casa do Rádio, a Casa do Povo, ela tem a maior variedade de componentes. Olha, lá vocês encontram o famoso, tem bateria auditiva, lá vocês encontram rádio despertador da Philips 99,90, a sanduicheira 220 volts, 49,90. E olha só que bacana, conversor digital para TV. Ele converte o sinal da sua televisão para HD. A sua televisão passa a ter o sinal HD. Olha só que legalzão. Vai lá na Casa do Rádio, Casa do Povo. Quanta gente estão comprando esse aparelho, estão comprando mais. Porque vale a pena. Olha, você vai pagar R$119,90 na casa do rádio Casa do Povo. É na Rubião Júnior 223-224, ao lado e em frente do restaurante Bom Prato. Não tá nem aí. Ô, louco! Ó. Agora 6:58. Alô, minha amiga, a Thalita Ribeiro. Parabéns pelo seu aniversário hoje, viu, Thalita? Parabéns de todos os seus familiares, dos amigos que estão telefonando para cá, parabenizando você pelo seu aniversário. O Zé Cantora, Conceição, a Leonor, Joel, o Zezinho, a Aurora. Nossa, quanta gente já telefonou, tá bom? E está aniversariando também o Miguel, neto do Vardeco. Parabéns, que esta data lindona repita por muitos e muitos anos de vida. Ataíde Alexandre, Frente a Frente. Rádio Piratininga M. Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser. Se é uma briga de momento ou separação, você tem que me dizer. Quero ouvir a sua voz me falando frente a frente o que vai ser de nós. O que eu não posso é ficar esperando por você, sem saber se vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que resolver se me quer ou vai abrir. A indecisão me mata, você tem que decidir. Vai, se seu amor acabou, diz pra mim. Mas não me deixe assim. Sei que vou passar um mau pedaço, vou sofrer, mas com o tempo vou parar de enlouquecer. É pior duvidar que perder. Diz que está na hora desse jogo se acabar. Se é pra ficar assim, prefiro terminar. Mesmo te amando, posso te dizer adeus. Olha, hora 7:00. Não posso um minuto ficar esperando por você, sem saber se vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que resolver se me quer ou vai abrir. A indecisão me mata, você tem que decidir. Vai, se teu amor acabou, diz pra mim. Mas não me deixe assim. Sei que vou passar um mau pedaço, vou sofrer, mas com o tempo vou parar de enlouquecer. É pior duvidar. Te dizer adeus, adeus. Olha a hora, gente, não vire pro canto. Vocês acabaram de ouvir na voz de Ataíde Alexandre, que cantou para nós Frente a Frente. Agora atenção, esse programa em nome sabe do quê? Da famosa Tecidos HM. A Tecidos HM é onde você vai encontrar, além do preço, você vai encontrar uma grande variedade. Olha, precisa de ver que beleza cada tecido que tem lá.

música lindona, bonita essa música, fala a verdade, né? A gente ouviu na voz do De Paulo e Paulino que cantaram pra nós, ponto final, pronto, acabou, ponto final. Vamos falando agora do que mesmo? Da famosa Princesa dos Bordados. A famosa Princesa dos Bordados, mas tem cada bordado lindo, gente. Você precisa conhecer a Princesa dos Bordados. Não conhece ainda? Nossa, as pessoas que vão lá fica freguês mesmo. Ó, um punhadão de gente já foi lá, já comprou. A nossa amiga lá, a Clemilda, freguesona lá da famosa Princesa dos Bordados. Fala nisso, Clemilda, um abraço pra você, pra Nair e para o Afonso, viu? O Joel, a Leonora, todo esse pessoal, amigos. O Raminho, dona Sebastiana, mandando lá para a Thalita, parabenizando pelo aniversário. E olhe, todo esse pessoal compram ali na Princesa dos Bordados, porque ali tem cortina para pia a partir de R$16,90. A capa para máquina de lavar roupas, R$31,90. Cortina para porta, R$18,90. O jogo de tapete para banheiro, 3 peças, R$15,90. O tapete de barbante para porta, R$12,90. E olha só, cortina para cozinha em renda de 1,20m por 2,20m, R$25,90. Princesa dos Bordados, ali na Francisco Rafael, pertinho da padaria, viu só, gente? Lá em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia, e no satélite, na Avenida Perseu, 850. Vai deixar minha fazenda. Agora 7:09. E a Vitae, hein? A Vitae é a farmácia e laboratório. Aqui é a Vitae aqui do centro, ali na rua Sebastião Hummel, 347, ali no centro. Você já foi lá? Não, passe por lá um dia. Você vai encontrar aquelas pessoas amigas, aquelas senhoras simpáticas, que estão sempre com um sorrisão legal para você. Ali tem fitoterápicos, homeopatias, cosméticos, florais e um atendimento que dá gosto, viu? E eles têm o verdadeiro ômega 3, não é esse falso não, é o 3 verdadeiro. Ah, fica ali na esquina da rua Sebastião Hummel, esquina com a rua Vilaça. Agora tem a Vitae lá do satélite. A Vitae do satélite está vendendo lá umas cápsulas, chama-se Morosil. E essa cápsula é importante, o aliado mais importante e gerenciamento do peso. Auxilia na diminuição e o acúmulo da gordura localizada, além de ter excelente ação antioxidante. Ajuda você a perder a medida corporal, a gordura abdominal, o alto nível de triglicerídeos e colesterol. Ajuda você a ganhar mais saúde, uma nova silhueta e autoestima. Essa cápsula Morosil, ela é produzida do suco da laranja vermelha Moro. Você usando essa cápsula, a redução da gordura abdominal é de até 50%. Você acreditou em mim? Não, não acredite não. Vai lá na Vitae para saber se é verdade ou não. Lá tem os farmacêuticos que criaram esse poderosas cápsulas. Chegando lá, você diz, ouvindo Valdomiro, quero saber se é verdade. Avenida Andrômeda, 1709, 3933-3362, tá bom? Quer ouvir mais uma música lindona? Quer? Então vou tocar para vocês, tá? Essa aqui, ó. Chitãozinho e Chororó. Evidências. 7:12. Bom dia. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te

Olha aqui, ó, nas suas compras acima de R$50, você pode pegar sabão em pó Tixã Maciez Primavera, 2 quilos cada. Você pode pegar 2 unidades e pagar apenas R$8,99 cada unidade. Mercado Rosalina. Agora 7h18. A famosa princesa dos bordados tem cortina para pia a partir de R$16,90. Capa para máquina de lavar roupa, R$31,90. Cortina para porta, R$18,90. O jogo de tapete para banheiro, 3 peças, R$15,90. O tapete de barbante para porta, R$12,90. Cortina para cozinha em renda de 1,20m por R$2,20, R$25,90. Princesa dos Bordados, ali na Francisco Rafael, pertinho da padaria. Em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. E no satélite, na Avenida Perseu, 850. E ainda você quer... Olha o nosso abraço para a Thalita Ribeiro pelo seu aniversário hoje, né? O cantor Neno do Brasil está mandando um abraço para ela, o Ramin e Dona Sebastiana também. O Zé Cantor está mandando um abraço para ela, desejando muitas felicidades. Alinice, o Bruno Luiz, a Beatriz, a Marisa, a Aldila, a Alcina dos Bombões está parabenizando a Thalita, a Conceição da Pipoca está parabenizando a Thalita, o Joel, a Leonora, está parabenizando o Zezinho, a Aurora, e mais um punhado de gente estão parabenizando a Thalita pelo seu aniversário hoje. E está aniversariando hoje também o Miguelzinho, o neto do Vardeco. Então a gente vai ouvir... Thalita Ribeiro, aniversariante de hoje. E Deus é fiel. 7h20. Pare um pouco, erga a cabeça, olhe pro céu. Você vai perceber, você vai ver que Deus é fiel. Pare um pouco, erga a cabeça, olhe pro céu. Você vai perceber, você vai ver que Deus é fiel. Deus, o que está acontecendo com o ser humano? Está destruindo e acabando com o que você criou. Será que não tem um pingo de consciência? Só violência no coração, tá faltando amor. Deus criou o céu, a terra, o mar e o infinito. Fez tudo bonito e deixou tudo pra nós. Cada árvore que cai, a natureza chora mais. Os rios vão secando, tudo se acabando. Não é assim que se faz. Pare um pouco, erga a cabeça, olhe pro céu. Você vai perceber, você vai ver que Deus é fiel. Pare um pouco, erga a cabeça, olhe pro céu. Você vai perceber, você vai ver que Deus é fiel. Deus criou o céu, a terra, o mar e o infinito. Fez tudo bonito e deixou tudo pra nós. Cada árvore que cai, a natureza chora mais. Os rios vão secando, tudo se acabando. Não é assim que se faz. Pare um pouco, erga a cabeça, olhe pro céu. Você vai perceber, você vai ver que Deus é fiel. Pare um pouco, erga a cabeça, olhe pro céu. Você vai perceber, você vai ver que Deus é fiel. Pare um pouco, perceber, você vai ver que Deus é fiel. Pare um pouco, erga a cabeça, olhe pro céu. Você vai perceber, você vai ver que Deus é fiel. Você vai perceber, você vai ver que Deus é fiel. Você vai perceber, você vai ver que Deus é fiel. Olha a hora, gente, agora 7:23 e vocês acabaram de ouvir na voz da Thalita Ribeiro, Deus é fiel. Bonita essa música, né? A Thalita Ribeiro está aniversariando hoje, está recebendo os parabéns do Toninho, Toninho Funileiro, a esposa dele, todos os nossos amigos. Atenção, lá no depósito Alvorada 2, você vai encontrar a folha de porta lisa por apenas R$ 59,00. O tijolo baiano 11,5 por R$ 19,29, R$ 999,00 o milheiro. A telha Eternite 2,44 por 50 sem amianto, 11,99. A telha Eternite 2,44 por 1,10, 38 a peça. Piso Seral 43 por 43 a partir de 9,90. Venha fazer uma visita lá no Depósito Alvorada 2. Tem tudo, tudo para a sua construção, viu? Tendo alicerce ao acabamentos. Gente, 7:24, agora o Depósito Alvorada 2 está na Avenida Andrômeda 2999, no Bosque, e na Aldemo Veneziane 430. Atenção, a famosa distribuidora de carne Santana tem bisteca 9,90 o quilo. A costela de ripa e a ponta de agulha só 10,90 o quilo. Olha só a fraldinha, 17,90. O toucinho, 7,99. Pé de porco fresco, 5,99 o quilo. Asa, 9,90. A coxa com sobrecoxa, 6,49. Para você ver como vende barato, né? Distribuidora de carne Santana fica na Rui Barbosa, esquina com a Carlos Belmiro, lá no centro de Santana. 3921-1834, 3941-8616. Distribuidora de carne Santana. Vamos prosseguindo, rodando mais uma daquelas bem lindona para os nossos ouvintes? Vamos? Então, lá vai! Craveiro e Cravinho, lembranças que o tempo não apaga. Ô, música bonita, né? Agora 7:25. Bom dia. Por um capricho do cruel destino meu, deixei um dia minha terra tão querida. Alguém que não me esquece, choraram tanto na minha despedida. Compreendi que aqui na cidade grande não viverei a vida que eu sempre quis. Desde o momento em que deixei minha cidade, na realidade nunca pude ser feliz. Aqui não vejo o sol nascendo atrás da serra. Aqui não vejo a lua clareando a rua da minha terra. Aqui não vejo o sol nascendo atrás. acessar. Velhas lembranças que o tempo não apaga, tantas lembranças que eu sempre guardarei. Enquanto estranho busco o meu verso risonho, só vejo em sonhos tudo quanto lá deixei. Aqui não vejo o sol nascendo atrás da serra. Aqui não vejo a lua clareando a rua na minha terra. Aqui não vejo o sol nascendo atrás da serra. Aqui não vejo a lua clareando as ruas na minha terra. Música bem feita essa aí, né? Fala a verdade. Eita, nós! O nome da música, Lembranças que o Tempo Não Apaga. Ô, gente, olha a hora, já é 7:29. Bom dia para Damares, o Paulo, ouvindo o nosso programa. Olha, todas essas músicas você vai encontrar lá na São Lemos. A São Lemos fica na Rua 15, número 25, ali no centro. Ali você vai encontrar o lançamento, temas de novela, vocês encontram violões, violas, cavaquinho, vocês encontram disco de vinil, berrante, acordoamento. Nossa, tem todo tipo de instrumentos lá. Vai lá na famosa São Lemos. Chegando lá, procure pelo meu amigo Paulo, a Bete, o Luciano, a Rafaela, a Viviane, a Sheila. Ah, não esqueça que a São Lemos fica na Rua 15-25, tá bom? Ali no centro. Olha a hora, 7:30, 7:30. Clínica Dentária Sem Dor. Pois essa clínica, ela cuida do seu sorriso, dos seus dentes, sempre com aquele carinho, com aquele cuidado, com aquele capricho, com aquele jeito especial que você merece. E as condições de pagamento são as melhores também. Na Rodoviária Velha, número 76, quase na esquina, ali está o Dr. Walter e o Dr. Renato. Eles atendem vocês a partir das 7 da manhã. Na Rua 15 de Novembro, 136, no primeiro andar, está o outro consultório da doutora Valquíria, doutor Vânio, doutor Valdir. Telefone 3941-4126. Na Rua 15 tem o doutor João. Doutor João é outro grande, grande protético. Telefone 3942-6130. E também na saída que vai lá para Jacareí, está o doutor Vander. 3934-7677. Clínica Dentária Sem Dor. É a clínica mais famosa de toda a região. Clínica Sem Dor. Olha a hora, 7:31. Não vá virar para o canto, porque o nosso programa vai trazer para vocês agora mais uma lindona. Trio Parada Dura. Polícia, prenda essa mulher. Olha a hora, 7:32. Bom dia! Ela chegou de mansinho e delicadamente entrou no meu caminho. Com seu jeito insinuante, me fez seu avante, me deu seu carinho. No seu olhar tinha magia, meu corpo tremia de tanta emoção. Sem querer eu não sabia que havia entregado o meu coração. Polícia, me ajude a encontrar mulher carinhosa, bonita e charmosa, que seduz no olhar. Polícia, passa um arrastão hoje pra que essa mulher tornasse meu castigo. Quando o dia amanheceu, desapareceu sem falar comigo. Agora o que posso fazer se já não sei viver sem os carinhos dela? Seu jeito bandido de ser me ensinou as formas do prazer. E agora o que faço sem ela? Que seduz no olhar. Polícia, faça um arrastão. Prenda essa mulher que levou consigo o meu coração. Olha a hora, agora 7:34 e vocês acabaram de ouvir na voz do trio Parada Dura: Polícia, prenda essa mulher. Olha só, a Casa do Rádio, Casa do Povo, está cheia de ofertas. Vocês não podem perder rádios de mesa, pilha e a luz, rádio FM, AM. E atenção, lá você vai encontrar o famoso conversor digital para TV. Esse famoso conversor digital para TV, ele vai converter sua televisão para sinal HD. A sua televisão vai ficar que é uma beleza, nossa mãe do céu. Olha, você precisa conhecer esse sinal, esse conversor. É pequeno, você instala na sua televisão, não é difícil. Eles mesmo na Casa do Rádio ensina você a instalar. Você vai ver que legalzão. Casa do Rádio, Casa do Povo, fica nesse endereço na Rubião Júnior 223-224, ao lado e em frente do restaurante Bom Prato. Casa do Rádio, Casa do Povo, onde vocês encontram a maior variedade de rádios AM e FM, viu? Que hora que é agora? 7:36. Você quer comprar um tecido bonito para fazer um vestido, uma saia, uma blusa? Mas então vai lá na HM Tecido Seb. HM Tecido Seb é o melhor atendimento e qualidade em tecidos nacionais ou importados. Linhos, malhas, sedas, rendas, tecidos para decorações, varão, suporte, acessórios, tecidos para artesanatos, plásticos, patchworks, decopagem e muitos outros, gente. Casa do Rádio HM Tecido Seb é na Rubião Júnior 223-224, ao lado e em frente do restaurante Bom Prato. Lembrando que lá eles indicam ótimos costureiros e tem o aviamento completo para sua costura, tá bom? Olha a hora, 7:37. Bom dia para os aniversariantes de hoje. Está aniversariando hoje a nossa amiga Thalita Ribeiro. Ô Thalita, parabéns, que essa data lindona repita por muitos e muitos anos. Parabéns de todos os seus amigos que estão telefonando para cá. Parabenizando pelo seu aniversário hoje, viu? Muitos anos de vida. Está aniversariando hoje também o neto do Vardeco, o Miguel. Parabéns, Miguel. E meu amigo Toninho Funileiro está avisando que tem poucos lugares, viu? Só se você for sentado no colo do outro. Então, entre em contato com meu amigo Toninho e já reserve sua passagem para o dia 13. Dia 13 vai ter a festa lá em Brasópolis, lá no bairro da Floresta. Vai ter churrasco o dia inteiro, gente. Ó, o telefone para você saber mais detalhes e reservar a sua passagem é o 3939-3778. Fale com o Toninho, tá bom? E a gente vai de música lindona. Quer ver que música lindona é essa aqui, ó? Orgulho Quebrado. É linda essa música. Ei, 7:38. Um simples operário que trabalha todo dia, sonhando com um bom futuro, sempre honrei a família. Sou casado há muitos anos, tive apenas uma filha, cada ano que passava, via como ela crescia. Orgulhoso por ser pai, tinha ciúmes demais, não descuidava jamais, até mais do que devia. Quando ela já estava moça, em plena flor da idade, se apaixonou por um moço, pra minha infelicidade. Meu ciúme possessivo foi minha perversidade. Não dei meu consentimento, nem pensei no sofrimento que eu causei no momento, negando um amor de verdade. Magoado então decidi que não ia perdoar. Com ódio eu resolvi para sempre me afastar, mas a força do destino fez minha vida mudar. Um acidente sofri e muito sangue perdi. A morte de perto eu vi, no hospital fui acordar. Quando abri os meus olhos, com aparelhos respirando, olhei pro lado e vi meu genro sangue doando. Disse assim: eu te perdoo, não estou te condenando por ter rejeitado o amor que um fruto está te dando. Seu sangue é o mesmo que o meu, do amor de sua filha e eu. Sua neta tempos nasceu, pelo avô está perguntando. Todo mundo erra um dia, nem sempre temos razão. O orgulho foi quebrado, já faz parte do passado. Restou somente a lição. Nossa, mãe do céu, que música bem feita essa aí, né? Então vocês acabaram de ouvir na voz aí do Tiago Viola, né? Tiago Viola e Kleber, que cantaram pra nós O Orgulho Quebrado. Gente, ó, esse programa é em nome lá da Laje Líder, viu? Aquela laje que eu falei para vocês que é muito boa. Ô, laje boa essa Laje Líder. É uma laje especial para cobertura, para forro, para piso. Eles fizeram lá esses trilhos onde você coloca a laje, a tavela em cima. Gente, mas esses trilhos são reforçadíssimos. Você precisa de ver. Lajes H8 até H30. E lajes de isopor de cerâmica e trilhos super reforçados. E não é caro, não. Você telefona para lá para saber mais detalhes. 3942-5946, 3922-9224. Laje Líder. Olha a hora, 7:42. A famosa princesa dos bordados, ela tem cortina para pia a partir de R$16,90. Tem capa para a máquina de lavar roupa, né? A partir de R$31,90. Cortina para porta R$18,90. O jogo de tapete para banheiro, 3 peças, R$15,90. E tem tapete de barbante a partir de R$12,90. A cortina para cozinha em renda de 1,20 m por 2,20 m, a R$25,90.

A Vitae aqui do centro, você vai encontrar também aquelas senhoras simpáticas que vão estar sempre às suas ordens, viu? Olha, fica neste endereço na Rua Sebastião Hummel, 347, ali na esquina da Rua Vilaça. E tem a Vitae lá do satélite. A Vitae do satélite está vendendo o famoso Morosil. O Morosil é um importante aliado no gerenciamento do peso, que auxilia na diminuição do acúmulo da gordura localizada, além de ter uma excelente ação antioxidante. Ajuda você a perder a medida corporal, a gordura abdominal, os altos níveis de triglicerídeos e colesterol, e ajuda você a ganhar mais saúde, uma nova silhueta, autoestima. Você quer mais? Então não esqueça de procurar a famosa Vitae lá do satélite. Aí você vai saber muitos mais detalhes. A Vitae do satélite fica na Avenida Andrômeda 1709. Aí no satélite não tem erro de jeito nenhum. Vitae, tá bom? Parabéns, Thalita, pelo seu aniversário hoje. Parabéns, que essa data lindona repita por muitos e muitos anos. Parabéns também para o Miguel, que está aniversariando hoje. O Miguel é o neto do Vardeco, né? Parabéns de todos os seus familiares. E a nossa amiga Thalita Ribeiro está recebendo os parabéns de todos os seus fãs, de todos os amigos e do nosso programa também. E a gente vai de música lindona pra vocês. Julinho e Janel, por amor. Olha a hora, 7:50. Ó, daqui a pouquinho tem o jornal, viu? Por amor, tudo pode acontecer. Por amor, tudo pode se acabar. A paixão leva à loucura qualquer homem, não importa hora e lugar. O amor em excesso é um perigo, nunca sabe como pode terminar. É um mistério que está sempre escondido e ninguém sabe revelar. Eu estava louco por ela, estava cego de amor. Podia imaginar que aumentar minha dor, um homem apaixonado, às vezes perde a razão, deixando tudo de lado, até o próprio coração. Amor em excesso é um perigo, nunca sabe como pode terminar. É um mistério que está sempre escondido e ninguém sabe revelar. Eu estava louco por ela, estava cego de amor, não podia imaginar que aumentar minha dor, um homem apaixonado, às vezes perde a razão, deixando tudo de lado, até o próprio coração. Eu estava louco por ela, estava cego de amor. Não podia imaginar que aumentar minha dor. Um homem apaixonado às vezes perde a razão, deixando tudo de lado, até o próprio coração. Olha a hora, gente. Agora 7:52. Vocês ouviram Julinho e Janel? Por amor. Bonita essa música, né? Então a gente manda um abraço para todas as pessoas que já telefonaram para nós. O Zé Mauro, a Terezinha, a Odete, o nosso abraço. O Geninho, dona Nenilda, que está parabenizando também a Thalita pelo seu aniversário hoje. O Geraldo César, quem mais, hein? Conceição da Pipoca, a Odila. O Joel, a Leonora, a Clemilda, a Nair, o Afonso, a Ana Rosa, a Laide, a Maria, a Augusta, a Alcina dos Bombons, a Odila, a Beatriz, a Marisa, o Vardeco, o Miguel, Miguel que aniversaria hoje, né? O Tinoco, a Thalita Ribeiro que aniversaria hoje, o nosso abraço, nossos parabéns. O Raminho, Dona Sebastiana, o Neno, cantor do Brasil. A Tereza da Vila Maria também telefonou parabenizando a Thalita pelo seu aniversário hoje. E a Tereza faz aniversário amanhã. O Zé Cantor, o cantor Neno do Brasil, a Linício, Bruno, Luísa, Beatriz, a Marisa, nós já falamos, né? Então, nossos parabéns para todos os aniversariantes. Deixei a minha mãezinha e prometi que ia voltar. Meu primeiro namorado, eu não sei como está. E ele se casou com outra, ou está solteiro a me esperar. Nosso programa está chegando ao seu final, gente. Obrigado pela sintonia, viu? Amanhã, a partir das 5 da manhã, nós estaremos de volta, tá bom? Para os aniversariantes de hoje, nossos parabéns. Que essa data lindona repita por muitos e muitos e muitos anos. Que essa data seja muito feliz para todas as pessoas que estão aniversariando hoje. Amanhã, a partir das 5 da manhã, nós estaremos de volta. Um abraço, mas bem apertado a cada um de vocês. Fique todo mundo com Deus e continue aqui, hein? Porque já vai começar o jornal. Paulinho já chegou, um punhado de gente já chegou. A Mariana, o Robson, todo esse pessoal já estão por aqui. Um abraço e até lá. Um outro talento